Morreu o presidente da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas. Células estaminais curam doente com cancro na traqueia. E no método do heroísmo no Porto, não deu para o susto quando uma senhora de 57 anos entrou com o seu automóvel pelo túnel adentro. Passe uma hora agradável duas vezes por semana com José Manuel Rasteiro, ou JMR. Ele traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JMR, na Antena Web. Boa noite. A Rússia está em choque com a tragédia que se decorreu ontem. Um barco de turismo, o Bulgaria, afundou-se a 3 km da margem, no rio Volga. O incidente aconteceu devido aparentemente à avaria de um motor. O barco afundou-se e levou consigo para o fundo do rio dezenas e dezenas de corpos. Pessoas que seguiam no barco e que perderam a vida. Um outro barco que por ali passava conseguiu resgatar algumas pessoas, mas parece não haver mais sobreviventes. Seguiam mais de 200 pessoas a bordo. 128 terão perdido a vida. Cerca de 60 dos corpos até agora resgatados eram de crianças que se encontravam a brincar no mesmo espaço, avançam as autoridades russas que estiveram no local, com mergulhadores. Os corpos estavam presos no mesmo lugar, debaixo da embarcação. Outros corpos, neste caso 48, terão sido içados também para o exterior, mas não há para já um avanço sobre se seriam crianças ou adultos. Há apenas informação de que estavam num restaurante que tinha capacidade para 140 pessoas, mas que na altura estaria sobrelotado, com uma capacidade de 208 passageiros. Sabemos, todavia, que nem todos estavam neste local. O acidente, como disse, deveu-se aparentemente, e segundo avançam as mesmas autoridades russas, a uma avaria no motor. Para já, não há informação sobre a nacionalidade dos mais de 200 passageiros, aliás, que seguiam a bordo deste Bulgaria, um barco de turismo que passeava pelo rio Volga. Faleceu Fernando Augusto de Moraes. Tinha 57 anos. Era, entre outras coisas, presidente da Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas. Faleceu esta madrugada por infarto de miocárdio. Fernando Augusto de Moraes é recordado por Eunice de Brito, diretora do Clube Literário do Porto, também por ele fundado e ao qual presidia. Eunice de Brito diz-se surpreendida com a morte de Fernando Augusto de Moraes, até porque esteve ativo literalmente até ao fim da sua vida. Era um homem dinâmico, e a prova disso são as direções a que presidia. O CLP, o Clube Literário do Porto, a Fundação Dr. Luís Araújo, uma instituição sediada na cidade de Vila Nova de Gaia e que se destinava ao apoio à terceira idade, portadores de deficiência visual, artistas, cientistas e outros. Apesar de ser de instituição de utilidade pública desde 1990, esta instituição não recebeu qualquer apoio do Estado. Era uma das principais reverências e orgulhos de Fernando Augusto Moraes, voltando a citar Eunice de Brito. Também presidiu e fundou o Clube Literário do Porto, uma instituição aberta ao público, sobretudo do Grande Porto, incluindo outras cidades como Maia, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e até outras cidades para lá do Distrito do Porto. Faleceu hoje Fernando Augusto Moraes, que para além de ser presidente da Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas, era ainda vice-presidente da Confederação Europeia das Pequenas e Médias Empresas e era também consultor europeu. O corpo estará em câmara ardente até às 23 horas na Capela do Candal, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia. As cerimónias fúnebres realizar-se-ão amanhã. Brisa, Banco Espírito Santo, Espírito Santo Financial Group, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de Sintra e ANA, Associação Nacional de Aeroportos. Estas são as 8 entidades que já confirmaram que vão romper ou não renovar contrato com as agências norte-americanas de rating, designadamente a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. As três agências que estão debaixo de fogo, desde que na passada segunda-feira a Moody's desceu o nível de credibilidade de Portugal em 4 níveis para BA2, o designado lixo. Desde então que, especialmente a Moody's, tem estado sobre fogo não só de Portugal, mas também de toda a Europa, com maior força naturalmente da União Europeia. Aliás, está já em curso a criação de uma entidade europeia, uma agência de rating, que no fundo gira a credibilidade dos países da Europa, ao contrário do que até aqui aconteceu com as agências norte-americanas a gerirem também a credibilidade dos países europeus. Na altura, quando a Moody's desceu o nível de Portugal em 4 níveis para BA2, disse que não acreditava que Portugal conseguisse sair da crise sem pedir um segundo empréstimo, tal como aconteceu com a Grécia. Mas esta decisão é contestada pelo próprio Banco Central Europeu e por Jean-Claude Trichet, pela União Europeia, pelo governo português, pelos bancos portugueses, enfim, por todas as entidades. A Moody's é, aliás, a única que desceu o nível de Portugal em 4 pontos. Entretanto, o jornal I vai já noticiando que alguns representantes da Moody's estarão para vir a Portugal na próxima quarta-feira, no mesmo dia em que duas entidades portuguesas se reuniram com a Troika, para avaliar a situação bancária de Portugal. Adivinha-se uma reposição parcial, pelo menos para já, do nível de credibilidade de Portugal. Esta manhã, na cidade do Porto, viveu-se uma situação insólita e, no mínimo, caricata. No metro do heroísmo, ou na entrada para o metro do heroísmo, no Porto, um automóvel desceu 2 degraus da escadaria que dá acesso ao túnel do metro. Os transeuntes que por lá passavam não ganharam para o susto. O carro imobilizou-se depois. Depois de algum pânico gerado, lá se percebeu que tinha sido tudo apenas um mero equívoco. Chamados ao local, um reboque foi retirar a viatura, que entretanto não teve como voltar para trás, naturalmente. Veio-se a saber mais tarde que era um Mercedes conduzido por uma senhora de 57 anos, que declarou mais tarde que confundiu a entrada do metro com uma entrada para um parque de estacionamento. Depois de um valente susto, houve naturalmente alguns risos e alguma indignação aqui e ali. Por não se tratar de um caso propositado, a senhora nem sequer chegou a ir à esquadra da polícia. Foi uma situação que marcou certamente o dia dos portuenses que esta manhã passaram pelo metro do heroísmo no Porto e que viveram aquela situação. Aos sábados deu uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal. Um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal. Às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Doente por música. A Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia, com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Ser daqueles ouvintes que não deixa de querer a companhia da rádio por nada e mesmo ao domingo à tarde, e até faz questão de nessas horas ficar na companhia da música e da boa disposição, então não esqueça que aos domingos pelas 16 horas António Marcial traz-lhe as tardes musicais. 60 minutos de música, boa disposição e boa companhia para fazer da tarde um momento genial. Tardes musicais aos domingos pelas 16 horas com António Marcial aqui na Antena Web. E acabou o primeiro grande concerto de verão do ano 2011. O Optimus Alive, que completou neste dia, este sábado, dia 9 de julho, a sua 5ª edição. Ora, um espetáculo que durou 4 dias e que levou ao Passeio Marítimo de Algés 160 mil visitantes, alguns deles naturalmente repetidos. O dia mais preenchido foi naturalmente a quarta-feira, em que pisaram os palcos Optimus Alive, Optimus Clubbing e ainda o palco Superbock. Grandes nomes, os maiores nomes do cardaz, neste caso Coldplay e ainda Patrick Wolfe, bem como Anna Calvi, que era uma das mais esperadas, já que era a primeira vez que vinha a Portugal. Na quinta-feira também houve uma grande afluência, neste caso para assistir ao concerto dos Foo Fighters, entre outros nomes. O sábado foi o dia com mais problemas e também o dia com menos visitantes no Passeio Marítimo de Algés. Contra todas as expectativas, o sábado, o dia mais livre, foi aquele em que as pessoas menos marcaram presença no grande evento musical do ano 2011. No sábado foram cancelados 4 concertos. 3 deles no palco Optimus, que aparentemente teve alguns problemas com a sustentabilidade, aliás, do próprio palco. Noticiava o jornal Blitz, no sábado à noite, que o palco aparentava estar em risco de colapso. O jornal adiantava que, por trás do palco, encontravam-se 2 gruas que, aparentemente, estariam a sustentar o peso do mesmo. O jornal adiantou também que, confrontado com a situação, a organização do evento escusou-se a adiantar pormenores, embora o mesmo jornal tenha avançado que este excesso de peso se devia ao equipamento dos 30 Seconds to Mars. 3 concertos foram cancelados, com destaque notamente para os Cleft, que não chegaram a subir ao palco do Optimus Alive, mas os 30 Seconds to Mars precisamente subiram, ainda que mais tarde que o previsto, mas subiram. Daisy Ruskell nem sequer chegou a sair da Grã-Bretanha. Foi expulso do avião. O rapper inglês teve uma atitude bastante conflituosa com os agentes, com as hospedeiras do aeroporto, chegando mesmo a partir para o insulto e para a agressão verbal. Foi expulso do avião em que se encontrava e nem sequer chegou a sair da Inglaterra. Esta foi a explicação mais tarde adiantada pela organização do evento Optimus Alive para o cancelamento de surpresa do concerto de Daisy Ruskell. Assim foram 4 os concertos cancelados só no sábado. Ainda assim, a organização adianta que está agradada com os números. Uma pequena margem abaixo das expectativas não desanima a organização, que já faz contas e preparativos à 6ª edição, no ano 2012, do Optimus Alive. Isaltino Moraes, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, também marcou presença neste evento, explicando que conseguiu renovar por mais 5 anos o espaço para a organização deste evento no Passeio Marítimo de Algés e com a operadora de telecomunicações, a Optimus, conseguiu renovar também por um período considerável, ainda que menor, apenas 3 anos. Ainda assim, o presidente desta Câmara Municipal acredita que uma renovação à posteriori possa ser feita e com sucesso. Eram esperadas cerca de 170 mil pessoas, ficou-se um pouco à margem, 160 mil, ainda que, naturalmente, como disse, algumas delas terão marcado presença no evento por mais do que um dia e por mais do que uma ocasião. Ainda assim, foi um concerto que, ou foi um conjunto de concertos que, segundo adianta esta mesma organização, valeu a pena. E adianta já o calendário para o próximo Optimus Alive, 11, 12, 13 e 14 de julho de 2012. Faltarão, claro está, para confirmar quais os presentes nessa 6ª edição. Continua a polémica sobre o fim dos Oasis. Agora Liam Gallagher diz-se destroçado com as declarações do irmão Noel Gallagher sobre os motivos que levaram ao término da mítica banda Oasis. Segundo disse Noel Gallagher, o vocalista Liam Gallagher terá fingido uma laringite para cancelar um concerto. A faringite e não laringite foi-lhe de facto diagnosticada, adiantou hoje à BBC Liam Gallagher. Noel Gallagher disse também na passada semana que Liam Gallagher quase lhe partiu a cara, estou a citar Noel Gallagher, na noite em que os Oasis oficialmente acabaram. Liam também desmentiu as declarações de Noel, que disse que Pretty Green, a marca de roupa de Liam Gallagher, aliás, foi imposta a todo o grupo pelo próprio. As declarações de Noel foram hoje desmentidas por Liam Gallagher. Parece estar a correr bem a intervenção cirúrgica que foi sujeito a um indivíduo de 36 anos, britânico, mas a doutorar-se em medicina, na Islândia. Este indivíduo sofria de cancro na traqueia e há um mês que uma operação inédita lhe foi feita. Paolo Masciari, o principal responsável por esta equipa de cirurgiões que no Reino Unido procederam a esta intervenção cirúrgica, está contente e adianta alguns pormenores à BBC sobre esta inédita operação que durou 12 horas. A operação consistiu na remoção da traqueia danificada e na colocação de uma outra traqueia. Uma outra traqueia que foi produzida sinteticamente a partir de células estaminais do próprio doente. Tudo começa precisamente com a extração dessas células estaminais na espinal medula. Estas células estaminais são células que são capazes de se reproduzir em qualquer órgão ou tecido do próprio ser humano. É depois a traqueia colocada numa formatação 3D e essa formatação 3D resultará numa cópia fiel em vidro dessa traqueia danificada então do paciente. Essa cópia em vidro é depois colocada numa solução com as células estaminais do doente. Ao longo de uma semana, essas células vão ganhando a forma, precisamente, da traqueia de vidro. Depois, essa formatação em vidro, se chamemos assim, é retirada e fica apenas a traqueia do paciente, a nova traqueia. É colocada no lugar da anterior e há várias vantagens. Uma delas é a não necessidade de dor para que essa traqueia chegue. Paolo Masciari adianta que estas traqueias conseguem-se obter em média no prazo de uma semana, o tempo que estas células estaminais precisam para formar a traqueia totalmente. Outra das grandes vantagens é a não possibilidade de rejeição, já que no fundo as células são do próprio organismo. E depois há uma consequente maior adaptação à nova traqueia. O paciente de 36 anos encontra-se ainda a recuperar no hospital, mas todos os indicativos apontam para uma evolução positiva e até surpreendente, adianta à cadeia de televisão norte-americana BBC, Paolo Masciari. Paolo Masciari adianta também que está a pensar em fazer uma intervenção cirúrgica idêntica, mas a uma criança de 9 meses que nasceu com uma deformação precisamente na traqueia. Esta evolução na medicina permite também uma outra análise e uma outra perspectiva, que é a de criar nestas células terminais a possibilidade de as mesmas, e através destes moldes de vidro, formarem outros órgãos que permitam neste aspecto uma reintegração no corpo humano muito mais eficiente e com muito menos riscos. Como disse, neste caso, a não necessidade da dor e a não rejeição, já que se tratam de células do próprio corpo. O facto de não ser necessário que estas células sejam dadas por uma outra pessoa permite também que o tempo de espera seja muito menor, ao mesmo tempo que o risco de não encontrar dores seja também reduzido. O Antena News termina por aqui com esta notícia. Vamos voltar amanhã às 20h30. Fique bem e até lá!